de Sião, não me calarei. A justiça brilha como um resplendor. As nações verão tua glória, Senhor. Teu povo é santo, em ti é o fervor. Mais desamparada, tua terra é meu lar. Coroa de glória em tuas mãos, teu amor nos faz reinar. Alvorai a bandeira, a voz do Senhor ecoa ao longe. É a nossa esperança, é a nossa espera. Acoustic guitar, piano, seguindo em 2000 BPM.